5216, linda e cola, pistão no A0, o vento 110 graus, 059. A linda cola, 2216. Decolou 1-0, controle 1-9-9-13. 7, 6-9-5, obrigado, boa noite. Boa noite. Boa noite, é o Trip 5218, decola, traço, escuta, passando meu teste. O Trip 5216, boa noite, contato radar na decolagem, suba ao nível 150, saída Conde. Saída Puca? Isso, saída Puca 150. Saluta 35. 61, não traz nada para o táxi, está com POD de 50, com 4 horas e meia de autonomia, Fernando Copenho. Confirmando, 50, vento autorizado o táxi, direito, ponte para Dono Osório, 2862, Keringá 1013, está 351. Estimativo, está autorizado, então direita, ponte para da 190, chamar a torre, o ajustado 9013, 351. Trecinha da web, tá com 107, 3 horas e 50, zero, Fortaleza. Autorizado, táxi de Alfa, ponte para 2862, em Seringa 1013, jet 583. Autorizado, Alfa, tá com espera da 10286, e 3485 da web. 3561, ali decola 10, vento 110 grau 089. Ali decola 75. Vai, 53 vem após a rolagem da Airbus Atan ali e mantém 1-0. Após a rolagem da Atan ali, mantém 6201, autorização para o Galeão, por favor, nível 380. Galeão 380, autorizado, repouso Luno 0. Decola pista 10 pela direita, saída da El Leda após bridge. Controle 119.35, aceno 5051. China 6201. Autorizado 380, Pesulo 10. Decola curva direita da El Leda e depois bridge. 1935, 50-51. Correto, aponta para o Porta lá. Bom, um abraço. Tô com Deus, senhor. Pipe 5836, decolagem autorizada, pressão no 0, vento 1-1, 0 grau 089. Controle de Salvador, boa noite, Altan 35, Neona. Sei, 3561, no contato, radar na decolagem, suba 380, saída Arbor. Ok, senhor, 380, confirmando 360. É, eu tenho no plano aqui 380, vamos confirmar com o centro, aguardando a confirmação, 3561. Ok, 3561, 380 até melhor pra gente, ó. Entra a informação, tanto quanto possível, cópia para 390. Controle de Salvador, muito bom, 5836 da web, transfere esse perfil, Fuca Araucaju. Controle Salvador. Afirmativo, 45. 5836, controle 11935. Salvador 5836. 5836, confirme como recebe o controle. Salvador, na escuta 5836. Alto e claro, 5836. G536, controle 11935. Ok, tinha falhado aqui a comunicação, obrigado. Salvador, confirme como recebe. Alto e claro agora, Shell, pra cima. Ok, passamos 6.300 pés, ascensão 330 na saída Fuca. Vigilância radar, 5836. 367. Muito boa noite, Santa 3662, esta é a informação Tango, está no bloco 08, trazendo autorização de tráfego. Quanto foi o Santa 3662? Confirma o Santa 3662? Não, só era para confirmar se tem sido o senhor que chamou para a COP. Está autorizado Natal 370 via 310, Recop, Estano 0, Curva Esquerda, Seda Fuca, Transição Zipá. Controle 119, decimal 35, aciona 50454. Poderia confirmar só o nível autorizado? 370. Então, autorizado 370 para Natal, decol da pista 10, primeira curva à direita, saída Fuca, transição Zipá, após intercepta Upper Zulu 10. Controle 11935 e o transponder 5054. O cotejamento está correto, apenas curva esquerda após a decolagem, a porta estiver adicionada 3.002. Após a decolagem da seção 0, curva esquerda, chamará pronto. No Chamagoba Centro Recife, em 126, decimal 0. 26, tá, 35, 3, respeito acionamento. Autorizado, reforço o senhor, 310. Para ataque, 310. Papa 083, clear down to 2,000 feet, altimeter setting 1013, you are clear to perform ILS X-ray procedure, report on localizer. Papa 5836, chame Centro Recife em 12545, alterno 2685. 2542, Salvador, boa noite, voo 904, passo 210 para o 170 na margem. Voo 804, boa noite, acione a identificação na chegada à margem, desça para 4 mil pés, voltímetro 1013. Sente com 1013, desça para 4 mil pés, voo 1604. Sente, é presente direto Aracaju, 5216, mantendo ainda, me escuta. Para o táxi, estaciona 6310 com 77 a bordo, autonomia de 2 horas e 50, alternando Natal. 310 autorizado, táxi via Índia e Alfa, com temperatura de 262. Negado, 1013. Air Europa 083, complete ILS X-ray procedure and contact tower on 118.6. 118.6. A 3152, prossiga para 2000 pés, está autorizado ele é X-Ray, reporte localizador. Para 2000 autorizado é X-Ray, reportará no LOC 3152. Zero wind 110 degrees, 08 knots. Gripe 5216, chame agora o Centro Recife, 12545, alterna 12685. 310, ponte espera pra cá. 6310, tá avisando algum tráfego curta final? Aqui. Pode falar que ele mantém o 0, na 310. Pode avançar, geral, 3952. 52, completo em Elétrica X-Ray, chamando Torre 1982, Small 6. 18-6, boa. Salvador, uma boa noite, tá? 3152. 52, continua essa afirmação e tomarei esse carinho. A sua escuta forte e chiado, senhor. Melhorou agora? Afirmativo. Europa 083, on the ground at 33, ground 121, Nessel 9. Ground 1, Nessel 9, peraí. Fortaleza, nível 370, VP Zulu 19, decola pistão 0 com a esquerda. Sai da mão, pressão frota. Controle 119-35, acena 5055. Salvador, boa noite. Europa 083, runway vacated. Europa 083, approved taxi via Alpha Juliet Gate 10. Alpha Juliet Gate 10, Europa 083, thank you. 4 completa a chegada a mar e descendo para 2000 pés. Está autorizado LS X-Ray. Reporte no localizador, o altímetro permanece 23. 7, desce para 2000 agora, na Mari, completa com a X-Ray. Gol no 604. 3662, portão 08, solicita o prospecto de acionamento. 3662, aguarda R2 330. Aguarda, posso autorizar o passa passagem do aeroporto da 330, até agora é autorizado por chefe. Alô, flashback, acionamento da 3258. Obrigado, boa noite. Certo. Fala, muito boa noite, acionar 6201, está falando para flashback, acionamento posição 62. Na 6201, após R2 330, que se reta, aguarda autorizado para o espacionamento, porta aqui. Airbus, taxiar na reta, aguarda autorizado para o espacionamento, porta aqui, 201. Quanto possível, Aracaju? Quem é a aeronave que chamou o controle? Sim, Matheus, senhor. Hoje é a minha 3-1-0. Está livrando agora 2.700 pés. Quando possível, solicita direto a Aracaju. 7.6310, seu transponder 5052, passa 3.000 pés, prossiga na saída Puca. Atenção ao 350, aguardando o Aracaju. Só me confirme o transponder, 5052? Afirmo. Ok, então vai acionar 5052 na sua escuta. 2152, solo 36, libera direito no 219. Liberou 219, boa. Dona, uma boa noite, tanto 3152. 3152, boa noite, táxi Alfa, reportante da Juliette. Alfa, chamada da Juliette, 3152. Aracaju. Vamos coordenar com o centro de aguardo. Passar o que? Grata no seu aguardo. Ouça na M63. 604, estabilizado no LS, dá 1 a 0. Bolo 604, completo LS X-Ray. Chama no torre 18, esse mal 6. 86, obrigado. Portugal, 019er, good evening.